241, no, Lima 3, cabeceira 1-0. Lima 3, 241. 10, decola da 17, curva à direita. 120, décima 8, 118, meia dúzia, 01, 15, Mike Juliette Romero. Prossegue o Mike Gillette comigo. Proeiro 120, décima 8. 208, boa noite. Azul 4206, está no ponto de espera, Juliette. Autorizado pouso pistão no 7, vento 160 graus, 08 no 8. Autorizado pouso pistão no 7, vento 160 graus, 08 no 8. Seu EV 6720. 6720, na via chegada bomba para 2010-2017. Via bomba 2010-2017, autorizado para IRS? Ainda não. Estabilizou, Vitor Aladão. Chama a torre agora 118, meia dúzia, Vitor Charlie Hotel. 18, meia dúzia, Teladão. Controle autoriza 4 por 6, 3, 14. Lamento 3, 1, 4, 5, no 4. Portão 4, aguarda. Aguarda. Senhor Tariante, não escuta? Nossa intenção, ponta 17. Gente, Vitor Charlie Hotel, reporte o motor externo para cancelamento do plano. Vai reportar, tá cansado da presença, Uribe, o Teladão. Sou 3145, para dar partida? Afirmo. Afirmativo, após o Embraer da Azul que está ingressando no pátio agora, está autorizado seu pushback. Após o Embraer, está autorizado o pushback. Vamos levantar o ponto de calma 022, stand 11. Ponto de calma 022, stand by to clean. Vai com a mão 390, por favor. Afirmaria, 390. Tio Atalha, que escuta? Bola 925, boa tarde, mantenha a espera do 1-0. Aciona o 399. Colagem 5241. Level 390, Y Upper Zulu 10 until Natal. After Upper November 873 until Intol. After that, in a cordial of flight plan approach. After takeoff runway 10 left turn, UCA departure, Z-Path transition 120.8 and scope 5435. 4-4, estação na frequência livre. É para Zulu 10 until Natal, é para November 873 in Tall, via flight plan route. After departure from runway 10 left turn, book a departure, depart transition. Departure frequency 120.8, squawk 5435, watch comes in the middle. Could you confirm the squawk? 5435. Feedback's correct, report you, start up and pushback. Correct, obrigado. Thank you. 5241, Arbor. Mantenha saída, sobe 200, 524. Saída 200, 241. 5 ali, mantém cabeceira 1-0. Vitor Alatel na pena base, no centro, embaixada travado. Vitor Alatel autorizado pouso, pistão 17, vento 170, grau 069. Vitor Alatel. Mike Juliette, Romeu 100, na sua posição. Tendo posição, tráfego voo 856? 856 para Recife? Afirmação. Autorizado, então 390 Recife, Taperuísque 58, decolagem no zero esquerda, do Caracaju. 1208-5446. Confirme para fonte 54? 46. Então autorizou o nível 390 para Taperuísque. Ah, perdão, Aperuísque 58, decolagem no zero, curva esquerda, do Caracaju, 5446, 208. 5446 e confirmando o Aperuísque 58, chama para puxa acionar o gol no 856. Vamos chamar, Aperuísque 456314. Vai manter a rota da presente, chama a receita 1285-2545, obrigado. Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, decolados 1-2, chame controle, 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8-0, grava, senhora. Cuida. Ok, modifica a saída para coral, senhor da Yankee. Saída coral, Yankee. Afirmativo, chame de táxi. Camarada. Vou liberar a chama, escuta. Vou liberar a chama, escuta, Romeo. 3145-76 a borda, 3h30 Guarulhos. 3h30, 7h30. Ponto de espera 18h30, 1017 o ajuste. Autorizado até o ponto de espera 3145, bom voo. 18h30, ponto de espera 1017, 3145, obrigado. Autorizado final no 7 Alfa. Voo 995 irá manter a posição durante 2 minutos devido a um tráfego de baixa performance com a mesma saída do centro. Papa Tanque Serra Hotel Yankee, 4 aberto, 5,5 de autonomia até na Campina, 5 ordenado, decolando a Delta. Segundo 4, 5 horas Campinas. Está autorizado então até a Delta. Mantenha a Delta, chama a Torre 1 no 8 decimal 612 ou no 0 no 7 ajuste. Serra Hotel Yankee. Serra Hotel Yankee, 1097 ajuste, no ponto espera da Delta, 118 mil, Serra Hotel Yankee, graças, boa noite. Salvador, passarelo 2231 para o pushback acionamento. Afirmando o passarelo para push acionamento. Afirmo para pushback acionamento, remoto 104. Aguarde só um instante, necessito autorização do centro Recife para o seu pushback. Devido à coordenação anterior, só mais um instante e eu vou liberar. Gente, vai dando, 2231. Diálogo no 755 para Belo Horizonte, com 550 L4 no quadro. 755, aguarde corte. Autorizado da colagem, pista 1-0, vento 1-60, grau 08 nós. 1-46 a bordo, Alterna Galeão, 4 horas e 12 de autonomia, tá pronto, táxi. No 399-146, confirme autonomia e alternativa. Galeão, 4 horas e 12. Via Pátio Índia, no ponto de espera 118.6, 1017 o ajuste. Pátio Índia, 18.6 no ponto de espera, 1017 o ajuste, Bruno. 399, obrigado. Foi autorizado o pouso do Índia na Vembera Alfa? Na Vembera Alfa, autorizado o pouso, pistão 17, vento 1-60, grau 089. Autorizado o pouso, Índia na Vembera Alfa. Salvador, Serra Hotel Yankee para o cruzamento da Kilo, da Alfa para a Delta. Autorizado até a Delta, na Delta chama a torre 186, o Serra Hotel Yankee. Gente, Serra Hotel Yankee. parte de Piton Sul, senhor, se autorizado, ingresso na Avenida Paralelo, mantendo 500 pés na escuta do controle. Autorizado. Autorizado, grato. Trip 5219, controle. Copa tem Serra Del Yanke, ponto espera da Delta. Serra Del Yanke, ali mantém a presença, vai se ali mantém a Serra Del Yanke. Corrigir, mantém posição. Mantém posição, Serra Del Yanke. Um instante. Trip 5219 na escuta. Ok, 5219, foram efetuadas 8 chamadas para a sua aeronave, exatamente para manter o nível 110. Já ultrapassou, mantém 115 restrito. Ok, 115, é a primeira vez que recebe, ok? O mesmo para o 5241, está na escuta? Prossiga 5241. Também 8 chamadas, era para restringir no nível 90. Mantém o 105. Negativo, senhor. Primeira chamada vai manter o 105. 945, mantém a posição. Engana Vembra Alfa, São Luís 17, estacionamento Comercial Livre. Portaria 2231. Trip 5241, voo em posição Elefa. Elefa da presente, quando possível por gentileza voa Vitória da Conquista. O 5241 mantém aí do 105? Mantém o 105. Mantém a do 5241. Zero. Decolagem pista 10, direita da Euleda Bridge. Após Bridge, é peso 16. 120, decimal 8, 5401. Autorizado INF, é a forma estabilizada, né? 72. Autorizado, Belo Horizonte, com a 5360, via rota para o Nicô. Decola 10, curva direita, Euleda Bridge. Após a peso 16. 5401 no transponder e 12080 para o Golfo 9755. Negativo. Mandar Euleda, apoio Euleda Bridge, chame para puxa sonar. Está pronto para o posicionamento, não sabe? Botão 8. Aguarde devido ao passareiro puxar na retaguarda. Essa agora é devido ao passareiro, vamos na sete. Trip 5219, reautorizado, nível 160. Ascensão para 1160, trip 5219. Cudalta da presente, autorizado cruzamento da final da 1-0. Reporte para interceptar 1-7. Autorizado. Boa tarde, Gono 399, ponto de espera da 1-0, pronto. Gono 399, ciente, muito boa tarde, mantém a ponto de espera da 1-0. Mantendo. É o Yankee, a saída coral direto, uma centena. Saída coral direto, uma centena. Yankee. Conter 5241. 5241 é autorizado, ascensão para o 200. 200, tem o nosso tráfego aqui à esquerda no visual e no ticket. Grato, 200, 5241. 520, passa a posição Duna, chama agora a torre 118, meia dúzia, autorizada a final, aliás. 18,6, chama a torre, o Mercedes 20. Trip 5241, reassume na proa de Montes Claros. Montes Claros, dá presente, 5241. Turno 5, faz Léos, pronto, copy. Afirmo. 220? Ótimo. 220, decolagem pista 10, direita, da El Coral, 1208, 5442. Passa da El Leda Ilhéus. Ciente autorizado, 220 Ilhéus, da El Leda Coral, controle 208, transponder 5442, trip 5415. 5, afirmativo, da El Leda Coral. Da El Coral, chame 1208. 1208, chamará, da El Coral, 5415. Salvador, passaria 2231 para o táxi PLB 51, autonomia do 3 horas e 30 minutos, alterna Brasília. Via Pátio Índia, 1862 no ponto de espera, 10 no 7 ajuste. Pátio Índia no ponto de espera, 10860, 10017, passaria 2231. Bruno 755, quadrilha equipe de solo, após o passarelo tem livre coxa. Após o passarelo, livre coxa, chegou na 755. Tava no ponto de alzeiro, tutu, e quase puxa start, tá de leva. Ponto de alzeiro, tutu, stand by, pushback, tá. Stand by. Gol no 925, no 925 chama Recife agora, 288 até alterna, 13325. 288-23325. Secundário, 13325. 13325. Trip 5241, chama agora Recife no 288, alterna 13325, trip 5241. 288-3325, obrigado, bom trabalho. 720, cheque trem autorizado, pouso, pistão 10, vento. 160, grau 08 nós. Primeiro pouso na 10, 720. Após que assume por Adelida, sobe 380, 3145. 612, 612. Trouxe Salvador, gol no 612. Chegada Mari para 2000 pés com 1017. 1017, 2000, está recebendo bem, senhor? Fiz inúmeras chamadas aí, só para confirmar. 5/5. Ok. 399. Estou chamando solo, foi próprio? Está 3567 para Brasília, nível 3607. 3567, só um instantinho, cópia, prepara a saída Arbor, posição Elefo, após, aguardando. Arbor Elefo, posição 37. 19-6720. Será aprovado nível 380, copia ou aguarda a coordenação 360? Copia 360. Sim, só um instantinho para cópia, preparando Arbor Elefo, aguardando nível 380. 360, 380, corrigindo. É, Lida, 3145. Boa, Lida, agora 3145. Lida, 3145. Passa antes da Juliette reportará para ingresso 6720. Pista 10, vento 150 graus, 069. Livre decolagem em pista 10, 399. Oi, Salvador, passaria 2231 no ponto de espera, pronto. 2231, mantenha a posição. Mantemos, 2231. Lagoa 75 acionado, pronto, tá. 69, 69 a bordo, 3 horas de autonomia até nessa pista. De Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera da torre em 1-1-8, decimal meia, dúzia, com ajuste no 0-1-7, um bom gol. 4, Índia Alfa, 262 no ponto de espera e 1017 ajustes, ligaram o trabalho. O Portugal 022, Pierce, Tarapan, Push, report right for taxi. Question for Push, start Portugal, 022, call for taxi. Webjet 6720, após a passagem do Boeing da Gol, taxiando a partir do portão 08, ingressa Juliette, posição meia dúzia. Após o Gol, prossegue no táxi, meia dúzia, recebe já. 354 no 5, na escuta? Ah, firmo. O 354 no 5, modifique a saída para Coral, nível agora 120, conforme solicitado, saída Coral e o transponder 0260. Saída Coral, nível 120, transponder 0260, trip 54 no 5. Correto, parte 3, chama pronto. Trabalhar. 3567, pronto, copo. 360 autorizado, direto da Elon, 399. 3567, pronto, copo, Brasília 380. Pronto, copo, até 357. Autorizado Brasília, nível 380. Decola da 1-0, curva direita, no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pesulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-4-4-7 no transponder. Autorizado Brasília, nível 380. Elefa, Pesulo 1-7, controle em 1-2-0, decimal 8. Correto, portão 1-0, chama pronto, o pushback acionamento são 3567. Chama na pronto, pushback na 1-0 também. São 3145, chama agora o centro Recife no 260, até no 251. 260-25. Vamos 755, posso esperar pronto, muito boa. Vamos 755, ali mantém cabeceira 1-0. Ah, nem até 1-0, vamos 755. Paulo Salvador, boa tarde, azul 4206 para a rede 370, informação única. Azul 4206, boa noite, Recife 370, só um instantinho, cópia, prepare a Puca, transição Caju. Graças, agora cópia 4206. Correto. Sereio 2231, decola 230, chama o controle 1208. 2-0-8, passaria 2-2-3-1, não. Ganhado. Prossiga aqui. Para o plano foi solicitado, direto Ilhéu, direto PHV. Ilhéu, depois direto? É, Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Copiado. Ok, aqui não tem uma campana. Gente. Controle Salvador, passaria 2-2-3-1 no perfil da Momo. 2-2-3-1, saí da Momo, vigilância 7. 7-2-2-3-1. Da Pucca, transição Caju, onde intercepta Peruísque 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120 decimal 8 e aciona 5452 no transponder. Obrigado, Recife 370, Peruísque 58, decola da 10 para a esquerda, saída Caracaju, após conforme a rota do plano de voo. O controle 1208, transponder 5452, azul 4206. Correto, portão 1, no chama pronto para o estacionamento, azul 4206. Camarada, 4206. Fala, Portugal 02, request taxi. Portugal 02, request taxi via Manapron, after taxi India and Alphon to route point runway 10. Route point tower 118.6, QNH1017. Taxi main apron, India, Alpha holding point 10, at holding point 1186, QNH1017, Portugal 022. Paulo, TAM 3567, pronto para o feedback de acionamento, posição 10. TAM 3567, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Airbus da Portugal, autorizado, reporta TAM. A gente vai coordenar após a passagem da Air Portugal, vai ser o feedback TAM 3567. No 755, decolado 233, chame o controle 208. 208. Um, 755. No 755, sobe 360, direto da 1. Sobe 360, confirmando direto. Lion. Lion, direto. Voo 399, chama agora o centro, 260, Fernando 1251, 399. 260, 251, voo 399, obrigado. No 2, no meio, no 2 da Gol, autorizado LF, tem a ponta estabilizada, informe helicóptero, mantendo meu pé próximo da posição do NAC. Tente autorizado, Gol no meio, é 12, obrigado. Azul 4206 na posição 1, pushback, acionamento. 4206, só um instantinho para iniciar no 01. Há duas aeronaves para taxi retaguardando, me escuta aguardando, por gentileza. Aguarda a sua escuta, 4206.